Bach la disputa. Prossiga. Confirmando aí a ponte para o reboque do 371, é a ponte 612, não é isso? Me informar isso, senhor. Está autorizado até a meia dúzia, foi combinado anteriormente. Ah, desculpa, frequência errada aí, tá? Tem um sabor de espaço aqui daí, na companhia. Ah, ok. alô, seu São Mike, Delta, informando o teste do reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia, Delta, até a próxima. É. Bravo, Estrela 62, Kona, sentindo informação, eco destino Guarulhos, posição 19, solicita autorização de tráfego. Oi, Estrela 6251, muito bom dia, está autorizado para Guarulhos 360, é o nível. Sou decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Lê da Bridge, onde intercepta Perzulu no meia, Brava até o Zulu, Trive. Aciona 5505 no transponder, no 208, a frequência do controle. 6251, autorizando Guarulhos, nível 360, decolagem a pista no zero. Na saída da EOLE da Bridge, depois Zulu 16 até a prova até o Zulu, depois Trivi, transponder 5515, controle 120, decima 120, decima 80, 6251. Protegimento correto, me chama quando pronto para o post. solo Salvador Xavier 6251, pushback acionamento na onde? Autorizado, pushback acionamento sem ataque, 6251. Obrigado, obrigado, 6251. Para o táxi, o Xavier 6251, acionado com 148, autonomia de 5 horas, Altena na Galeão. Dona, o pátio Índia e Alfa me chama pronto no ponto de espera, 6251. Livre táxi da pátio e chamará pronto no ponto de espera, Xavier 6251.